0808, boa noite, 1973. De Salvador, muito boa noite. 973, passa 1450 da El. Ajustado agora o 93 da El 93. Salvador, boa noite, da 9397. Obrigado, Lorena. Charlie Salvador, voo 2043, passando 2000 pés. Israel, presença. 120.8, 9, 3, 5, 8. Three eight five eight, possible to fly direct Corfu. Direct Corfu, 3858. Now, thank you. Goodbye. Salvador, departure control, Oceania 6310, passing 1300. Foco de 4, 9, 2, 3, 5, 0.